それなんか。 Salvador, Gol 924, decolado, Puca, passando a 1700. Gol no 924, contato radar. Pode manter o nível de voo 350, virando. 350, Gol 924. Azul 4116, autorizada final no zero. Autorizada final no zero, tá tudo bem. Voador, gol no 333, próximo ponto 010, pronto. 333, autorizada linha decolada 10, 180 com 10. Autorizada linha decolar da 10, gol no 333. Gol no 600, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, Recife, gol 600, tá? Trip 5626, autorizada a descida 2000 pés, o ajuste no 019. 2000 pés no 019, 5626. Para o taxi gol 1394, tem 1976 a bordo, com 3 e 30, alternando o caminho. 1976 a bordo, altímetro no 019, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 na noite, decimal 6, bom gol. Índia Alfa, no ponto de espera 286, um bom domingo, gol 394. 3 decolado agora, 08, controle ainda 0.8, bom gol. 308, muito obrigado, no 333. Mantenha as condições visuais, reporte para IP. Controle Salvador, gol no 333, boa tarde. Gol 1333, boa tarde, contato radar, sobe e mantém o 360 vigilante. 360, gol no 333. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4116, final da 11, bem baixo para o ar. Patrulha 16, sendo tráfego avistado, pista 610, pouso autorizado, vento 180 graus com 10 nós. Pouso 10, 4116. Boa tarde, solo de Salvador, é o Oxané 6315, autorização nível 340 Guarulhos, para informação Romeu. Então, 360 pré-aprovado, aceita? Aceitamos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Resolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5075, coteja. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, via Peruíski 16, decola da pista 10, da EL, Leda Bridge, controle de saída 120, decimal 8, transponder 5075, posição 6, vai chamar para o pushback acionamento, Oxané 6315. Gente, aerovia Perzulu 16, chama para pushback acionamento. Vai chamar, obrigado, senhor. Azul, bem-vindo, sala 12, direita, 121.9, sala Olivrar. 121.9, Olivrar, à direita, 121.9. Intercepção e avistado. Complete final, chame Torre no 86, tripe 5626. Direito, graça, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 8757, tá Romeu. 75857, identifique, autorizada a chegada a Bonfim. Está 4 mil pés, ajuste no 019. Conduzo, central, deve estar a 4 mil pés, ajuste no 019. Autoriza a rotatória, seu quilo no meu ósseo? Vou em rotatória, quilo no meu ósseo. Rotatória, ósseo, obrigado. 70 graus, 89. Será decolagem, vou autorizar 4. Ano 4-2, prossiga. Autorização Recife. 390, por gentileza. Temos o 350 pré-aprovado, aceita? Aceito. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5103, coteja. Autorizado 350 para Recife, Upper Whisk 58, Puca Aracaju, 108, aciona 5103. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Ah, chama. Solo, boa, azul 4116, lembrando o seguinte. Boa tarde, 4116, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4116. 5626, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, check trem. Baixado e travado. Sim, pista livre, pouso autorizado 10, vento 180 graus com 10. 5626, ciente. 1394, decolado agora, os 14, controle 20.8, por voo. 208, obrigado. Dois Salvador, voo no 394, boa tarde. Boa tarde, voo no 394, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360. Sobe o 360, voo no 394. voo 1333, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 1325. 251-3325, voo 1333. Solta 1-7, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, chame torno no 8-6. 8-6, bom domingo, obrigado. Até mais. Kilo Romeo Oscar. Na escuta, prossiga. Visota 1-7, passou plataforma. Ok, não há tráfego a reportar no eixo da aproximação, agora, no momento, Romeo Oscar. Se preferir, dá presente e já pode cortar para... Cabeceiro 1-7, reporte 2 milhas fora. Já está final da 1-7, reporte 2 milhas aqui, Romeo Oscar. 3. Milhete, porta 2 milhas para fora. Trip 5626, bem-vindo, solo 16, direita 21.9, solo a livrar. Direita 219, 5626. O Salvador, trip 5626. Siga. Livrou ingressando na Alfa. Taxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa Kilo, pátio 3, 5626. Meu Oscar está avistado, pouso autorizado 1-7, check trem 190 com 9. Vi pouso 1-7, pouso o trem de pouso é bastante travado de fato. Gente. ground trip 5489, got information, Romeo. Trip 5489, ready to copy? Ready to copy. Clear to Conquista, flight level 200, arbor departure after direct, takeoff from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, squawk 5106, read back. Clear flight level 200, arbor departure, runway 10, turn right of takeoff, 1208 is departure control, squawk at 5106, GP 5489. Is that correct? Call ready for push and start. I'll call 5489. 1394, chama Centro Recife, 1251, alternativa 1325. 1251, Fernando, 133, 25, 1394. Hotel de Matango, prossiga. O hotel está 2 minutos de cara de entrar no corredor de Interlagos. Se for para autorizar, entra na praia de Buraquinho. É para a Paz de Salvador. A autorização é com a tua. Inicialmente você vai conseguir via rotatória. De início, a rotatória, hein? Isso. Por isso, a princípio, você prossegue via Interlagos de rotatória. Ok. Guarde na escuta. Hotel Lima Tango? Lima Tango, escuta o céu. Tá autorizado para seguir via buraquinha. Grato. Lima Papa Mike, Salvador, prossiga. 9 aqui, Mike, informa o setor do voo. Mantenha as condições visuais, corredor Caixa Pregos, reporte Vera Cruz, Lima Papa Mike. November Yankee Mike, autorizado voo local, corredor forte até 20 milhas, 1 mil pés, decola da 17, curva esquerda, corredor forte. Controle 120.8, aciona 0117, coteja. Para 2000, com 19, 5857. Lima Papa Mike, aciona código 2211. Altímetro no 019, para acionamento, chame torre 18, decimal 6, bom voo. Fique, na Pura de Mar e descida 050. Ok, 050 no ponto ideal, né? 89. Hotel Lima Tango, assine o código 0143. 0143, acionado. Meio que Mike, libera essa marcha, chama o táxi. Hotel Lima Tango, acionou 0143? Tá acionado, senhor. Eu recebo o seu primário, tem 3 pontos. Mantenha as condições visuais, chame torre no 86. 86, camarada. Oi, boa tarde, eu tô passando o hotel Lima Tango. Mas escuta, prossiga, Lima Tango. Lima Tango tá ingressando aqui em Buraquinho, pessoal em Vertuga, no Pátio 3. Se eu puder me agilizar, por causa de uma van pra desembarque de passageiros. O senhor já está saindo Buraquinho, confirme? Já estou em Buraquinho já, um minuto para chegar em Buraquinho. Ok, então fazendo o seguinte, abandonando o litoral, prossiga paralelo ao eixo da 1-0, decolagem, e reporte próximo através norte da torre, ainda não estou visual com o helicóptero. Setor norte da torre, paralelo à pista, vai o Tony Matano. Sim, Matheus, mantém a separação com a pista de 2 milhas e 3 milhas, ainda não visual com o helicóptero. É, tem dito que a intenção é pousar no pátio 3, confere? Pátio 3, vou deixar agilizar com gentileza com a infraero para desembarque do passageiro. Sim, vou chegar com o Efero, prossiga como já instruído, o Alto Alimatango, aguardando para o cruzamento até o Pátio 3. Cliente de Matango. Sou 3154, acione identificação. Chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 060. Trip 5489 with 4-7 shows on board, 4 hours fuel endurance, Altenet Salvador for taxi. Roger, 4-7 on board, QNH 1019, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.6, have a good flight. Apron 3, 1 and Alpha, holding point 118.6, thank you. 26. Duna, descendo para o 50 por enquanto. Desce e mantenha 3.000 pés, o Xenem 326, ajuste no 019. Ok, confirmando 3.000 pés no 019. Confere. Eu já estou visual com o helicóptero, mantenho o setor norte, estou com tráfego na aproximação, aguardo para o cruzamento. Aguardando o setor norte, estou levantando. Jet 5857, pois autorizado 110, vento 180 com 9, informa o tráfego esquilo, setor norte, 500 pés, não interfere. Afirmativo, passado travado, livre pouso na 105857. Salvador Tower, good afternoon, trip 5489. Lima Papa Mike, reporte rotatória. Só 3154, desce e mantém o 050. aeronave. Cruzamento até o pátio 3, já cruzando direto para o pátio 3, evitando sobrevoo sobre o ATR e o tráfego da WebJet que era aqui pouso. Autorizado, repórter sólido controlado, pátio 3, 200 graus com 9 nós, já informei Frero, ok, da sua situação. Grato, obrigado, está no DCT, pode matar no 7. No 7, curva à direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0196, coteja. Está 1-0, está ficando fechada só naquele horário do Natan, 10h26 a 11h16. Isso é novidade para mim, chefe. Fiquei 10 dias fora, não estou sabendo de nada, não. Tá bom então, obrigado. Falou. Bravo que Luiz, confirma 2 a bordo. Bruno 019, para acionamento Torre 1 noite, decimal 6, bom voo. 3549, clear takeoff runway 10, wind now 190 degrees, 9 knots. Takeoff 4589. Torre, o controle Lima passa mais. Prossiga. Vai pousar aqui no Serra Índia com Índia, no LCIA, em cima de Cílio. Frequência livre. Livre, obrigado. Lima Papa Mike. Lima Tango, Cinti, solo agora aos 3 anos. November Alpha, autorizando voo local, 1.000 pés, com toque arremetido em Veracruz, decola da 1.7, curva direita, controle 120.8, aciona 0171, coteja. 2, call control 120.8, control departure. 120.8 is the control, TP 5489. 2 a bordo, altímetro no 019, para acionamento chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Trip 5489, climb to flight level 200, radar civilic. 200, trip 5489. Pessoas a bordo? 169. Gente, 169 a bordo, altímetro no 019, observe o Boeing da WebJet, ingressando para o portão número 5. Após o mesmo, segue via Índia Alpha no ponto de espera torre 1.6, bom voo. Localizador, Xanem 326. 326, complete final, chame turno no 86. 86, boa. Boa. Falou 7, reporte aliado e pronto, o 96 que mais. Luiz, que autorizado o táxi, reporte para ingresso no 7. Salvador, uma boa tarde, Ocean 6326. Ocean 6326, avistado, check-in, vento 130 com 8, pouso autorizado.